só. Eu apenas senti vontade. Desculpe se eu só falei bobagem. Às vezes sem nem perceber, a saudade me invade. Eu sei, nem precisa dizer, é tarde. É tarde pra recomeçar, e cedo pra se arrepender. Eu hoje me enchi de coragem e pergunto a você: por onde andará nosso amor? E se acaso já me perdoou? Eu sei, nem precisa dizer, já passou. Só eu apenas senti vontade. Desculpe se eu só falei bobagem. Às vezes sem nem perceber, a saudade me invade. Eu sei, nem precisa dizer, é tarde. É tarde pra recomeçar, cedo pra se arrepender. Hoje me enchi de coragem e pergunto a você: por onde andará nosso amor? E se acaso já me perdoou? Eu sei, nem precisa dizer, já passou.